Live. Agora, agora. The best DJ Edison in the news at live. Live. Em nome de Ricardo Isidores, tudo em materiais de combate contra incêndio se encontra em um só lugar, na empresa Ricardo Isidores. Cobra d'água, a marca que veste os DJs Edson Juninho, Wesley Nanjinho, Aranha Soluções em Alto Balantes. Se encontra em um só lugar. Live. É no Aranha. Chega o grande momento, família Pop. Nessa grande festa. Da minha família Pop. DJ Edson. E a galera de Marituba joga o Brasil aqui tá muito feliz. Bate na palma da mão, quem tá feliz? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Vamos começar! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Minhas ficam loucas quando a gadalha do Coita é o pop na pressão e as novinhas no ninho do Águia. Estamos no Águia e lá vai ele! Segura, Edson! E prepare essa bigada! Vem, minha bigada, vem! Vem, minha bigada, vem! Uma bigada furiosa! Alô, Marituba! Mais uma vez, sucesso de público no Mangão do Samba! Feliz aniversário! E a querida cidade de Marituba, muito obrigado! Você me receber o Águia de Fogo Super Pop. Estamos juntos, hein? Pro Guilherme Vier, até 4 da manhã. Era isso que vocês queriam. Então toma, vai, vai, vai. Vai, essa mãozinha lá em cima, vai tremendo esse ombro, vai tremendo esse ombro. Só que se garante, só que se garante, só que se garante, só que se garante, só que se garante. Pega assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Para tudo, eu adoro. Vagabu! Vocês! Assim, ó. Você, Fabinho! Malandamente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandamente, me deu um pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar a madeirada, a menina me deu um pé pra casa, me mandou um pedacinho pra mim. Pra quê? Vai se ver por aí. Pra quê? Vai se ver por aí. Pra quê? Vai se ver por aí. Pra quê? Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Faça esse gingado, faça esse gingado. Vós. Galera, é o seguinte: o balde de cerveja é 10 reais a festa toda, meu irmão. E quem tiver com a sua cerveja aí, bota a mão pra cima aí, ó. Eu já dou pra mim, eu já dou pra mim. Me dá uma cerveja aí, me dá uma cerveja aí. Me dá uma cerveja aí. Se tiver uísque, pode mandar uísque. Eu já tô com a minha aqui, ó. Alisson, manda aí, maninho! Vem cá, Gabriel. Sobe aqui, por favor. Não me faça passar vergonha. Não precisa ser no palco, só no sobre palco aqui embaixo. É só pra você tomar um pouquinho da minha cerveja. Não te mete, negão, sai pra lá. E os homens que gostam aí, bora, não gritinho, vai! Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, e doida! Gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro Danjinho, rebola pro Anjo, rebola pro Jesus, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Eu não tenho culpa se ele não se garante, meu irmão! Bora, Alisson! Bora, Valdisquete! Fica, negão, vai! Volta aqui agora, vai! Bora, Bora, vai! E a galera de Cachanhal, meu amigo Tássio, meu amigo Saulo e meu parceiro China! Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Nosso parceiro G, Fabiano, aí com a gente. Meu amigo Bahia, meu amigo Luciano Moraes, os cachorros do aeroporto. Meu garoto Juninho. Não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar. Bora fazer a coreografia, grava aqui, grava aqui. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. Presta atenção, senhor. Procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Meu parceiro Cheio da Âncora aqui com a gente. Meu amigo Mariano, o incólume Mariano. Cachocinha, um abraço também, Alisson Gordo da Taruga, meu convidado, meu parceiro Bismarck. Hoje ele está completando 8 anos de solteiro. Também um abração especial aí, meu parceiro Biru, ali com a gente, ele e o Júnior Digital. Vai! Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta, caixota dela, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nossa, diretor Neto, Alisson! Deixa tudo no escurinho. Alô, meu diretor! Pede, Alisson, pede, que a tua produção atende, vai! Caralho, acende a. Não sei aqui no som que ele gosta, bicho. É o Bob! Parabéns, Juninho! Hoje eu vou curtir. Bora, cara, aqui é showman! Quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tá no setor, né, meu irmão? É que me fã das minhas. Zé Pequeno ontem representou, viu, Bruninho? Se liga, Maninho! DJ Alisson! Foi quando eu te conheci. Nossa diretora Juliana também. É a volta, hein? Um herói de cinema disposto a lutar por mim. É o padrinho Bezão! Hoje as lembranças machucam, não consigo. Ele, Dona Débora, ali também, Nanjinho. Você, e a galera junto com o Bezão lá, maninho. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vindo embora não. Meu amigo Marquinho do Gemantinha. Guarda, Marquinho! É que você tá mais novo, parece? Ou será que eu não tô nenhum, Marinho? Alô, Marquinho! Marquinho! Velha guarda, meu irmão! Um abraço! Se eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo, eu te perdi. Ellison e Júnior. Perdoe, yeah. faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinha passa mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Bora, Carlos Miro! E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia. Pega sua presa e dá. Faz pressão, faz pressão! Ô, cutio, mexe as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Pesão de assim pra Débora. Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bica. Vai, vai, vai. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Que no pop, que no... no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. E o nosso xerifão? Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando. Xerife, ele juntou o Mateuzinho. O whisky Red Bull, quando o Gordinho faz... te prepara. Te pra sua mãe. Oh. Alô, Diego, bobinho também. Janela pra ir pro ninho. Alô, Fabinho, taxista. Lá está o puff acelerado de novo. Sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga, sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E deixa, deixa na batida, e deixa na batida, e deixa no batidão, e deixa no batidão. Bora tocar o que a galera gosta de ouvir, DJ Alisson. 3, 2, 1, vai! Firme quando não merecer, e sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até o recordar. Por quê? Mas um dia se passou. Volta, Eduardo, Juninho, Zé Pequeno. Equipe Fantasminha, fala, Bruninho! Paulinho, maluquinho. Só quem sabe solta a voz do Mangueirão. Ali, Alisson, Luciano. Eu vi no céu hoje. Representante da família Moraes. O Chefe Anjo era bom. E a volta do Fabiano, meu irmão. Na verdade, ele não vai. Ele tira férias. Adeus, ele nunca diz. Alô, Fabiano, alô, Carolzinha. Tá ali mais uma, Elis. Põe a mãozinha pra cima. Ei! Chamando, ele quer, deixa no escurinho, deixa no escurinho, minha produção, deixa no escurinho, que eu quero no escurinho, no escurinho, no escurinho, quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima, a torcida do Paysandu, hoje o Papão ganhou lá fora, a torcida do Clube do Remo também, bota o bracinho pra cima, e quem gosta de aparelhagem, agora acompanha a luz assim, vai, vai, vai, direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, agora produção, produção, vai! Os irmãos Elisson e Juninho. Vai, Nilcinho! Os arrepiados! Tamo no setor, meu irmão! Alô, Leonardo da Laranja, o rei da laranja! Meu patrão Macaco daí também! Fala, Macaco! esposa, Pamela Silva. Um abraço, minha amiga Missiane, também com a gente. Celebração especial também ao nosso professor Leivinho Santos. Também um abraço à família Trinca, os arrepiados. O seu cabelo antes de dormir e dizer que eu te amo, e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui. Domingo Luciano Flores, aí com a gente também, Alô Daldinho. Você é o Muralha. É o mês de aniversário do meu parceiro Daldinho. Alô Diego Spock, Maldinho. E o nosso pequenininho, rapaz, cadê ele? Isabelense. Ele só administra. O Andy dos tripulantes é queixinha, hein, Andy? Como é que é isso? Tô de olho em você! Vamos lá, família! Aqui, DJ Alisson, e faz diferente mais uma vez, do jeito que você sabe, meu brother. Bora, garoto! Saxofone, maninho! Menina inocente se envolveu com a gente só pra poder... Se liga no som! Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Safada, na hora de ganhar madeirada. É DJ Ellison, meu compadre. Meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Por quê, papai? Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Minha produção, assistência de palco aqui. Rapidinho, por favor, de luz. Arrasta povo do pop, Jaizinha! DJ Luiz, aqui pela reta guarda, ao lado do diretor Neto! O rei Caíca da GDP também, Começou a seduzir, malandramente! Aqui já vai mandar, hein? Desse jeitinho! Vai! Vai! Pesada! Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba. E aí, Glau? Tá aqui com a gente também, aquele abraço pra você. Olha, o Matheus, gostei da frase hoje no Facebook, viu, Matheus? Se arrebentou. Depois te mostro o print. Bora, Dieguinho! Já tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser. Irmão, se a galera passa 24 horas nas redes sociais, eles nem sabem o que eles colocam, né? Vai nada, nada, nada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca. Meu amigo Pedro Leandro também. Alô, Pedro Leandro, um abraço. Divulgador do Everton. Everton Bombinho, o famoso Carlos Vira, promoções. E aí, Moranguinho? Olha o Marinho, vai! Ele pé, baile de favela. E o bagulho é baile de favela. É no Mangueirão. É baile de favela. E os menor preparado, tudo. E tudo aí, vai! Ela vai, Elisa Maria. É baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado, tudo. Queima Sudras! Vamos lá, Silva! Ani Bia Souza! Alô, Dudu Pressão! Deixando com Super Pop e Varela. Quem mostra talento vai. O Embrol é baile de favela. A Bailão é baile de favela. E na Rua 7 hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai. O copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Going to the party, have a real good time. Bora, Juninho Márcio! Assessoria do vereador Meneco! E segunda-feira, véspera do feriado, galera! No Point aí na BR! Lançamento em Marituba! No Pop Sul! O Águia da Amazônia! Pela primeira vez em Marituba no Põe GBR! Alô, Marcinho! O pezão do Bob de volta! Parabéns, Thiaguinho! Feliz aniversário do João! Bora tomar todas, irmão! Super Barobic com os DJs Ellison e Júnior virando, virando todas pra você dançar. DJ Ellison. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Para Vitinho, para Diego, Adriano, Espoca Balde, meu amigo Diego, Espoca Balde, o Enche dos Tribulantes, a galera da Sete Benevides, bora arrepiar, Ellison! Gel da Âncora! Alô, Gel! Um abraço pra você, meu irmão! Lá do Complexo Âncora! Em Amanideu, Águas Gilas, 18 de dezembro, vem o festão de lançamento do Complexo Âncora! Já confirmado, o Águia da Amazônia! Alô, Washington! Hey, hey, hey, hey. esse set aqui tá todo mundo pedindo no show do Super Pop, até porque vai pra quem tá solteiro. Quem é que tá solteiro hoje aqui? Ei, Marituba, quem é que tá solteiro? Aproveita pra se apaixonar agora, o momento é esse. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. Bora, Marília. O que tava dando certo agora deu errado. Deixa bem no escurinho, bicho. Não é que aquele... Que a galera tá afim de se apaixonar. Passado. Aí! A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos. Bora, Marília, canta mais uma, mulher! Só queria mais um pouco desse sentimento louco. Te acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. É bom, né? É bom. É bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mangela, minha boca vai secando, eu vou ficando burro. Oh, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Fala, Juninho Luiz. Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem me ver. E a gente faz? E a gente faz amor. E o quê? Me diz que eu sou o seu amor. E quem sabe vai cantar bem alto em Marituba. E vai embora antes do dia amanhecer. Cantando! Olha, se é errado, eu não sei. Mas tem mulher que fica com homem casado, isso eu sei. E tem homem que fica com mulher casada, isso também eu não posso falar. Então bora detonar! LG, divulgador oficial da família Pop. Agora é tarde demais pra você dizer. Ele já é apadrinhado do Elias Carvalho, meu irmão. Ninguém mexe com o homem, garoto. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair. Leozinho dos Arrepiados. Tiaguinho, mano, mal, hoje é teu aniversário, Tiaguinho! Príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. E até a buraco, tua moreninha. Bora, Débora, bora que é hoje, te prepara, viu? Banda! Mariana jogando gelo. Meu amigo Rogério do Montana, não! Mariano, não seja um homem colo, hein, Mariano? Alô, Ciro, alô, Muralha! Gordo Tartaruga também! Alô, Bismarck! Meu marinho Fábio do Comércio. Alô, Fábio! Ele tá de volta. E a nossa japonesinha também. Aí, Ohana! culpa minha de me apaixonar. Ellison. Agora estou só. Viaja nossa raça, povo, vários. Alô, Jessinha! História linda, ainda não tem fim. Alô, Miaca! Mas estou sofrendo. É, bora pro papai, vai. É do Bob! Éramos amigos, confundimos tudo. Nos apaixonamos, olha no que deu. Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes. Quando vejo você com outro alguém, sinto que não acabou. O tempo mandará você de volta pra sermos felizes. Amor perfeito. Pode esquecer da Débora Conte. Aqui com a gente a nossa moreninha. Nossa moreninha. Abraço pra onde o pessoal também hoje vem. Costelinha. Não existe nada. O biquíni, o Arthur Vaial, o Henrique, o Renaldinho e os piratas do pop. Pop. Na lama. Eu. Eu respiro você. Vai, em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. E segunda-feira, hein, galera? Segunda-feira, todo mundo louco no Gol de Mar! Eu sou maluca, maluca por você. Todo mundo perguntando. E essa onda, Juninho, do passeio fluvial? Eu sou maluca, do pop a bordo, do pop mini pop a bordo. Saindo às 10 da noite no Porto, Gol de Mar. E a galera já tem direito ao ingresso. Vamos dar um balão na Bahia e volta direto pro Gol de Mar, Ellison! Eu, você, você, você e eu! Vai! Os irmãos Ellison e Juninho! Entra, entra! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E aí, pessoal? Essa galera é uma... É ele e a Débora também. Pode crer, meu irmão. Lá os puxa saco, tem moral, tem... Olha o anão, meu irmão. Todo mundo faz parte da panelinha. Aí, peru! Essa galera é uma tremenda panelinha. O performático peru, maninho. Come o dinheiro da sua... Valci, filho. Come o dinheiro da educação. Do lado em que comer. Meu parceiro Ceará, não perde uma no pobre, ele e o Ruzinho dos Perdidos. Come o dinheiro da saúde. Botou no Abraão também. Dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não... Meu irmão, pode crer. Não me abandona, viu, maninho? Coração, só que amar você. Você enganou. Bateu. Meu coração é teu. Não dá amor pra viver sem você. Você enganou. E vem ali no cantinho, só de boa. Como sempre, como nos 23 anos. Os eternamente. Meu parceiro gigante. Meu amigo Maurício, dona Paulinha também. Esse ano eles vão comemorar em estilo. Vão comemorar primeiro no Pop Som e depois no Pop Live. Em dose dupla. Um, dois, três, vão! Que é? Eu era uma menina e você não se importava. Minha chave nova, boba, que não. tudo, tudo. É, tudo muda. E a volta? E a volta por cima agora não, não dá. Não, não dá. Tudo muda. Te mata, só tu e ela agora, vai! Vai, Puff, desfila, desfila na passarela, Puff, vai! E você, Alisson? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Até aí o cara é sincero, ó. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Aí chega aquela que faz tudo diferente, meu irmão. Aí. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. E aí, Carlos Miro? Carlos Miro! Mas veio você pra me. Bora pra cima, meu irmão! Chorando aí, viu, meu irmão? Pelo que vou fazer, mas tudo bem. E aí, Ceará? Ceará do pop. Eu não é? Deixa no batidão, deixa no batidão. O meu parceiro, o Rei Arthur também. Ele, o Juanzinho, tá também. Um alô pros cachorros. O Luciano e a Lu. É a irmandade sempre fortalecida aqui no show do pop. Zero, zero, sete. Ei, ei, oh, depois de um longo trabalho ei, na campanha aí, oh, ei, ele tá de volta! Hoje, oh, de volta. Sozinho me deparei e você não estava mais. Lara, diretora Juliana. Que mensagens eu mandei, a noite inteira eu chorei e você nem ligou. Ô, xerifão! Preciso de você aqui. Pega o nome da minha rapaziada todinha aí, ó. Você, por favor, maninho. Diga logo de uma vez o que fez você mudar assim. Eu te falei, meu irmão, fica do meu lado, do lado direito. Super Pop 3D, eu Super Pop 3D. Não importa o local, o importante é que você tá aqui com a gente, aqui no Pop, maninho. Eu Super Pop 3D, eu Super Pop 3D, eu Super Pop 3D. E faz o S, um, dois, três, bora. Jay Fabiano, qual é o som, qual é o som? É o Pop, sempre. Hoje eu escutei uma canção de amor. Fabiano, segunda-feira quero ver você e a dona Carolzinha, só de bolo, Hotel Gondimar, meu irmão. Direto pra suíte, viu? Amigo Preto, a Jessinha, alô Formiga, alô Felipe, alô Guru. E aí, fechou o jogo? Saber a resposta se pra mim você. Peixeiro Barão, rei do peixe. Hoje eu escutei uma canção. Fábio Barão também. Eu lembrei de você. Luaninha no Pop, Rato da Bebê. Ameliana no Pop, Motora Paulista. Lá da Fuxi Boa, Castanhão. O Tássio, o Paulinho, o Maluquinho. Eu lembrei de você. Edson. Ele quer uma dedada, não. Um abraço teu, mano, e vai. Bora, maluquinho. Saulo também. O China. E a mulher raça. Pô, pô, pô. Família Pop.